Ficheiro 54, página 358, capítulo 22, Acertos de Contas. Chegámos a Doonesbury bem depois do anoitecer. Era uma paragem para carruagens de bom tamanho, com uma hospedaria adjacente, felizmente. Dougal fechou os olhos de desgosto ao pagar ao estalajadeiro. Seriam necessárias muitas moedas de prata adicionais para garantir o seu silêncio quanto à nossa presença. O dinheiro, entretanto, também garantiu uma boa refeição, com bastante cerveja. Apesar da comida, o jantar foi sombrio, quase todo transcorrido em silêncio. Ali sentada, nos meus trajes arruinados, recatadamente coberta com a camisa sobressalente de Jamie, eu, obviamente, caíra em desgraça. Exceto por Jamie, os homens comportavam-se como se eu fosse completamente invisível, e até ele não fez mais do que empurrar o pão e a carne para mim de vez em quando. Foi um alívio finalmente subir para o nosso quarto, apesar de pequeno e confinado. Deitei-me na cama com um suspiro, sem me preocupar com o estado das roupas de cama. Estou exausta. Foi um longo dia. Sim, é verdade. Jamie abriu o colarinho e os punhos e desafivelou o cinto da sua espada, mas não continuou a despir-se. Puxou a tira de couro da bainha da espada e dobrou-a, fletindo o couro e ponderando. Vem para a cama, Jamie, de que estás à espera? Aproximou-se e ficou de pé ao lado da cama, balançando o cinto devagar de um lado para o outro. Bem, rapariga, receio que ainda tenhamos um assunto para acertar entre nós, antes de dormir. Senti uma repentina pontada de apreensão. O que é? Não respondeu de imediato. Em vez de se sentar na cama ao meu lado, puxou um banco e sentou-se diante de mim. Compreendes, Claire, que fomos quase todos mortos esta tarde? Baixei os olhos para a colcha, envergonhada. Sim, eu sei, a culpa foi minha. Sinto muito. Sim, então compreendes. Sabes que se um dos nossos homens tivesse agido assim, colocando todos os demais em perigo, provavelmente teria as orelhas cortadas, ou seria chicoteado, ou simplesmente morto. Empalideci. Não, não sabia. Bem, sei que ainda não estás familiarizada com os nossos costumes. E isso desculpa-te um pouco. Ainda assim, eu disse-te para ficares escondida. E se tivesses obedecido, nada disto teria acontecido. Agora, os ingleses estarão no nosso encalço por toda a parte. Assim, vamos ter de ficar escondidos durante o dia e viajar de noite. Fez uma pausa. E quanto ao capitão Randall, sim, essa é uma outra história. Ele estará especialmente à tua procura. Isto é, agora que sabe que estás aqui? Ele assentiu, distraidamente, fitando fogo na lareira. Sim. A questão com ele é pessoal, percebes? Sinto muito, Jamie, disse eu. Jamie descartou o meu pedido de desculpas com um gesto da mão. Se fosse apenas a mim que tivesses prejudicado com isto, eu não diria mais nada. Mas já que estamos a conversar, lançou-me um olhar penetrante. Vou dizer-te que quase me matou ver aquele animal com as mãos em ti. Desviou o olhar para o fogo, a expressão sombria, como se revivesse os acontecimentos da tarde. Pensei em contar-lhe sobre as dificuldades de Randall, mas temia que fosse piorar as coisas. Queria desesperadamente abraçar Jamie e suplicar-lhe que me perdoasse, mas não ousava tocar-lhe. Após um longo momento de silêncio, ele suspirou e levantou-se, batendo o cinto de leve na perna. Muito bem, disse. É melhor acabar logo com isto. Causaste danos consideráveis ao contradizer as minhas ordens e vou castigar-te por isso, Claire. Lembras-te do que disse quando te deixei de manhã? Eu lembrava-me muito bem e rapidamente levantei-me da cama para que as minhas costas ficassem contra a parede. O que queres dizer? Sabes muito bem o que quero dizer, respondeu com firmeza. Ajoelha-te junto à cama e levanta as saias, rapariga. Não vou fazer isso. Agarrei-me com as duas mãos à cama e fui-me encolhendo mais para o canto. Jamie observou-me por um instante com os olhos apertados, decidindo o próximo passo. Ocorreu-me que não havia nada que pudesse impedi-lo de fazer o que quisesse comigo. Pesava mais uns 40 quilos do que eu. Mas, por fim, ele resolveu conversar em vez de agir e cuidadosamente colocou o cinto de lado, antes de arrastar-se pelas cobertas e sentar-se ao meu lado. "Repara, Claire", começou. "Eu já pedi desculpa", explodi, "e sinto-me muito mesmo. Nunca mais farei isso." "Bem, a questão é esta", disse ele devagar. "Talvez faças. E isso é porque não levas as coisas tão a sério como elas são. Acho que vens de um local onde tudo é mais fácil. De onde vens não é uma questão de vida ou morte, desobedecer a ordens ou tomar decisões por conta própria. Na pior das hipóteses, podes causar algum desconforto a alguém ou ser um pouco inconveniente, mas provavelmente não vai matar ninguém." Observei os seus dedos alisarem as pregas do quilt de xadrez em tons castanhos, enquanto arrumava os pensamentos. "A dura verdade é que um simples ato pode ter consequências muito sérias em lugares e tempos como estes, especialmente para um homem como eu." Deu-me umas palmadinhas no ombro, vendo que eu estava à beira das lágrimas. "Sei que jamais me colocarias em perigo ou a outra pessoa de propósito. Mas podes facilmente fazê-lo sem intenção, como hoje, porque não acreditas em mim quando te digo que algumas coisas são perigosas. Estás habituada a pensar por conta própria e eu sei", olhou-me de viés, "que não estás habituada a que um homem te diga o que fazer. Mas tens de aprender a agir assim pelo bem de todos nós." "Está bem", disse eu devagar. "Eu compreendo. Tens razão, é claro. Tudo bem, seguirei as tuas ordens, mesmo que não concorde com elas." "Ótimo", levantou-se e pegou o cinto. "Agora sai da cama e acabaremos logo com isso." Abri a boca indignada. "O quê? Eu disse que seguiria as tuas ordens." Suspirou exasperado. Em seguida sentou-se novamente no banco. Olhou-me muito sério. "Agora ouve. Dizes que me compreendes e eu acredito. Mas há uma diferença entre entender com a mente e realmente saber, lá no fundo." Assenti com relutância. "Muito bem. Agora, vou ter de te punir por duas razões. Primeiro, para que realmente saibas." Sorriu de repente. "Posso dizer-te por experiência própria que uma boa sova nos faz ver as coisas sob uma luz mais séria." Agarrei a coluna de madeira com mais força. "A outra razão", continuou, "é por causa dos outros homens. Viste como se comportaram esta noite?" Eu vi. O ambiente estava tão carregado ao jantar que foi um alívio vir para o quarto. "Existe uma coisa chamada justiça, Claire. Agiste mal com todos eles e terás de sofrer por isso." Respirou fundo. "Sou teu marido. É meu dever resolver isto e é o que pretendo fazer." Eu tinha fortes objeções a esta proposição a diversos níveis. Qualquer que fosse a justiça da situação, e eu tinha de admitir que em parte ele tinha razão, o meu amor próprio ofendia-se profundamente ante a ideia de levar uma tareia, por quem quer que fosse e por qualquer que fosse a razão. Senti-me profundamente traída pelo facto de o homem do qual eu dependia, como amigo, protetor e amante, pretender fazer tal coisa comigo. E a minha noção de autopreservação estava aterrorizada diante da ideia de me submeter à compaixão de um homem que manejava uma espada de 7 quilos como se fosse um mata-moscas. "Não vou deixar que me batas", disse com firmeza agarrando-me à coluna da cama. "Ah, não?" Ergueu as sobrancelhas ruivas. "Bem, vou dizer-te, rapariga, que acho que não tens grande escolha. És minha mulher, quer gostes ou não. Se eu quisesse partir-te o braço, deixar-te a pão e água ou trancar-te num quarto por vários dias, e não penses que não me sinto tentado, podia quanto mais aquecer-te o rabo. Vou gritar. É provável. Se não antes, certamente durante. Espero que te ouçam até à quinta mais próxima. Tens bons pulmões. Riu de forma abominável e aproximou-se. Soltou-me os dedos com alguma dificuldade e puxou-me com firmeza, arrastando-me para a beira da cama. Dei-lhe um pontapé na canela, mas não causei nenhum dano, já que estava sem sapatos. Grunhindo levemente, conseguiu colocar-me com a cara para baixo na beira da cama, torcendo-me o braço para trás, para me manter em posição. Pretendo cumprir a minha palavra, Claire. Agora, se cooperares comigo, consideraremos as contas acertadas com 12 vergastadas. E se eu não cooperar? Perguntei com a voz trêmula. Ele apanhou o cinto e bateu-o contra a perna com um estalido desagradável. Então, terei de colocar um joelho nas tuas costas e espancar-te até me doer o braço. E aviso-te já que te vais cansar muito antes de mim. Virei-me rapidamente para encará-lo, os punhos fechados. Seu bárbaro, seu sádico, disse, entre dentes, furiosa. Estás a fazer isto por prazer? Nunca te perdoarei por isso. Jamie parou, girando o cinto. Retorquiu sem se alterar. Não sei o que é um sádico. E se eu te perdoo por esta tarde, imagino que vais perdoar-me também, assim que puderes sentar-te outra vez. Quanto ao meu prazer, o seu lábio contorceu-se. Eu disse que teria de castigar-te, não disse que não ia gostar. Fez sinal com o dedo dobrado para mim. Anda cá. Tive relutância em deixar o refúgio do meu quarto na manhã seguinte. E fiquei a fazer tempo, amarrando e desamarrando fitas, escovando o cabelo. Não falara com Jamie desde a noite anterior. Mas ele notou a minha hesitação e instou-me a sairmos juntos para o pequeno almoço. Não precisas ter medo de enfrentar os outros, Claire. Eles meter-se-ão um pouco contigo, é provável, mas não será nada demais. Levanta o queixo. Bateu ao de leve sob o meu queixo e eu mordi-lhe a mão, com força. Mas não muita. Oh! Retirou os dedos depressa. Cuidado, rapariga. Não sabes por onde eles andaram. Deixou-me, dando uma risada, e foi comer. Devia estar mesmo de bom humor, pensei amargamente. Se for a vingança o que ele quisera na noite anterior, tivera. Fora uma noite extremamente desagradável. A minha relutante aquiescência durara precisamente até ao primeiro estalo abrasador do couro na pele. A isso seguira-se uma luta curta e violenta, que deixou de Jamie com o nariz a sangrar, três belos arranhões num dos lados do rosto e um pulso com uma mordida profunda. Como era de esperar, isso deixou-me esmagada contra as mantas encardidas, com o joelho nas costas, quase espancada até à morte. Jamie, que o diabo carrega sua maldita alma escocesa, provou ter razão. Os homens foram contidos nos seus cumprimentos, mas mostraram-se bastante amigáveis. A hostilidade e o desprezo da noite anterior desapareceram. Quando eu me servia de ovos no aparador, Dougal aproximou-se e passou um braço paternal pelos meus ombros. A sua barba fez-me cócegas na orelha quando sussurrou em tom confidencial. Espero que o Jamie não tenha sido muito duro consigo ontem à noite. Parecia que estava a ser assassinada, para dizer o mínimo. O meu rosto ficou vermelho e quente e virei-me para que ele não notasse. Após os insolentes comentários de Jamie, decidira manter a boca fechada durante toda a provação. Entretanto, no calor do acontecimento, teria desafiado a própria esfinge a ficar de boca fechada, enquanto sentia a ponta do couro brandido por Jamie Fraser. Dougal virou-se para falar com Jamie sentado à mesa a comer pão com queijo. Ora, Jamie, não precisavas de quase matar a rapariga. Um lembrete delicado teria sido suficiente. Deu uma palmada com firmeza no meu traseiro para ilustrar, fazendo-me encolher involuntariamente. Olhei-o furiosa. Um traseiro empolado nunca causou danos permanentes a ninguém, disse Murtagh com a boca cheia de pão. Não, é verdade, disse Ned rindo. Venha sentar-se aqui. Prefiro ficar de pé, obrigada, respondi com dignidade, fazendo todos desatarem às gargalhadas. Jamie evitou fitar-me nos olhos, cortando diligentemente um pedaço de queijo. Houve mais algumas chacotas bem-humoradas durante o dia e cada um dos homens arranjou uma desculpa para me dar uma palmada no traseiro em falsa solidariedade. No cômputo geral, entretanto, foi suportável e, de má vontade, comecei a considerar que Jamie talvez tivesse razão, embora eu ainda quisesse estrangulá-lo. Já que sentar-me estava fora de questão, ocupei a manhã com pequenos afazeres, como fazer bainhas e pregar botões que podiam ser feitos no peitoril da janela com a desculpa de precisar de luz para costurar. Após o almoço, que comi de pé, todos foram para os seus quartos descansar. Dougal decidira que esperaríamos até ficar completamente escuro antes de partir para Bragganan, a próxima paragem na nossa viagem. Jamie seguiu-me até ao nosso quarto, mas fechei-lhe a porta com firmeza na cara, que dormisse no chão outra vez. Ele fora bastante diplomático na noite anterior, colocando o cinto na cintura e deixando o quarto sem falar assim que terminou. Voltara uma hora mais tarde, depois de eu ter apagado a luz e ido para a cama, mas teve o bom senso de não tentar deitar-se na cama comigo. Após espreitar no escuro, onde eu permanecia imóvel, suspirou fundo, enrolou-se no seu manto e foi dormir para o chão, perto da porta. Furiosa, transtornada e fisicamente desconfortável demais para dormir, eu passara a maior parte da noite acordada, remoendo o que Jamie dissera e com vontade de me levantar e bater-lhe em algum ponto sensível. Se eu fosse objetiva e não estava com a menor disposição de o ser, teria admitido que ele tinha razão quando dizia que eu não levava as coisas com a devida seriedade. Mas ele estava errado quando dizia que era porque as coisas eram menos precárias no lugar de onde eu vinha, de onde quer que fosse. Na realidade, pensei, o mais provável é que o contrário fosse verdadeiro. Esta época ainda era, de muitas maneiras, irreal para mim. Algo saído de uma peça de teatro ou de um desfile de máscaras. Comparadas com as visões da guerra mecanizada em massa de onde eu vinha, as pequenas batalhas que eu vira, alguns poucos homens armados de espadas e mosquetes, pareciam-me pitorescas em vez de assustadoras. Eu estava a ter problemas de escala. Um homem morto por um mosquete estava tão morto quanto o outro atingido por um morteiro. A questão é que o morteiro matava impessoalmente, destruindo dezenas de homens, enquanto o mosquete era disparado por um único homem que podia ver os olhos daquele a quem matava. Isso era homicídio, parecia-me, e não guerra. Quantos homens eram necessários para fazer uma guerra? O bastante, talvez, para que não tivessem de ver-se uns aos outros. E, no entanto, aquilo obviamente era guerra, ou pelo menos uma questão séria, para Dougal, Jamie, Rupert e Ned. Até o pequeno Murtagh, de cara de fuinha, tinha razões para uma violência além da sua inclinação natural. E quanto às razões? Um rei em vez de outro? Um Hanover em vez de um Stuart? Para mim, não passavam de nomes num diagrama na parede da escola. O que eram comparados a um mal inimaginável, como o Reich de Hitler. Fazia diferença para os que viviam sob aquele reinado, suponho, embora as diferenças pudessem parecer-me triviais. Ainda assim, quando é que o direito de uma pessoa viver como deseja foi considerado trivial? Uma luta para escolher o próprio destino valeria menos do que a necessidade de pôr fim a um grande mal? Revirei-me na cama irritada, esfregando delicadamente o meu rabo dorido. Olhei com raiva para Jamie, enroscado como uma bola, junto à porta. Respirava regularmente, mas de leve. Talvez ele também não conseguisse dormir. Esperava que não. De início, ficara inclinada a considerar toda aquela notável desventura um melodrama. Coisas assim simplesmente não aconteciam na vida real. Já sofrera muitos choques, desde que atravessara o círculo de pedra, mas o pior, até ao momento, fora o daquela tarde. Jack Randall, tão parecido e tão terrivelmente diferente de Frank. O toque da sua mão nos meus seios formara repentinamente um elo entre a minha antiga vida e esta de agora, reunindo as minhas realidades distintas com o estrondo de um trovão. E havia Jamie, o seu rosto paralisado de medo na janela da sala de Randall, tenso de raiva na berma da estrada, contorcido de dor diante dos meus insultos. Jamie era real, é verdade, mais real do que qualquer coisa já fora para mim, até mesmo Frank e a minha vida em 1945. Jamie, amante terno e pérfido patife. Talvez isso fosse parte do problema. Jamie preenchia os meus sentidos tão completamente que o ambiente em que vivia parecia quase irrelevante. Mas eu não podia mais dar-me ao luxo de ignorá-lo. A minha imprudência quase o matara esta tarde e o meu estômago revirou-se ante a ideia de perdê-lo. Sentei-me repentinamente, pretendendo ir acordá-lo e dizer-lhe para vir deitar-se na cama comigo. Mas quando o meu peso recaiu por inteiro sobre os resultados da sua obra, depressa mudei de ideias e virei-me com raiva sobre o estômago. Uma noite passada assim, dilacerada entre acessos de raiva e filosofia, deixara-me exausta. Dormi a tarde toda e fui a cambalear, os olhos vermelhos, para uma ceia leve, quando Rupert me acordou pouco antes de escurecer.